estou sentindo falta daquela intimidade. Já estou sentindo falta da tua simples oração. Pois quando você orava, o meu poder descia e a minha glória se manifestava. Não sei o que aconteceu, mas eu vim te dizer. O processo te feriu, mas estou com você. Não importa as cicatrizes que ficaram em ti, mas ore. Pois o teu clamor vai ter resultado, e a tua oração sempre vou responder. A tua luta nunca foi maior que eu. Me adore, me exalte e você vai ver. E a tua oração sempre foi o meio da nossa comunicação. Sem intimidade nada fluirá. Tudo que você tem que fazer é me adorar. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração faz milagre acontecer. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração tem os seus efeitos. É só você me adorar. Uma pequena nuvem apareceu no céu do tamanho da mão de um homem, e a chuva desceu.